Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Começa agora, na Rádio Interweb, mais uma edição de Conversas Aleatórias. A edição de hoje, é número 29, e estará aí para o ar neste dia 17 de março de 2013. Hoje vamos falar sobre Papa. Como já é de conhecimento geral, na passada quarta-feira tivemos Papa, a eleição do novo Papa, isto na sequência da renúncia, ou da resignação, para ser mais correto, de Josef Ratzinger, ou se preferirem de Benedito XVI, ele que renunciou então, já não estava em condições de saúde, segundo alegou, e por esse mesmo motivo deixou então este cargo, digamos assim. A bola continua a ser Papa, mas um Papa resignatário, não propriamente um Papa em funções. Já não acontecia há muitos anos, mas uma coisa que nunca aconteceu foi o facto de, ponto número 1, ter sido escolhido um Papa da América Latina, e segundo, um Papa jesuíta. Jorge Mario Bergoglio, 76 anos, a fazer 77 deste ano, a 17 de dezembro, ou se preferirem, Francisco I, em homenagem a Francisco de Assis. Reações muitas e, como é lógico, conversas aleatórias não podia ficar de fora dessas reações. Tenho comigo, como sempre, estes ilustríssimos locutores, apresentadores, Joaquim Pereira e Nuno Silva, Nuno Teixeira, Nuno Miguel. Escapar o nome de apresentação, enfim, pronto. A quem aproveito para saudar desde já. Boa tarde a ambos. Muito boa tarde a todos. Que esta emissão vos agrade e que nós consigamos dar conta do recado. Muito boa tarde a todos. Que esta emissão vos agrade e que nós consigamos dar conta do recado. Já acabou? Vamos embora? Vamos embora. Primeira pergunta que eu faço a... Poderá ser o Joaquim primeiro, por ser a ordem alfabética, e depois ao Nuno. Eu vou passar a chamar-me... Ou como quiserem, tanto. Não, passa para o Nuno. Ah, ele é mais novo, está mais dentro do assunto. É. Eu já sou velho. Portanto, ele é mais... isto não é do meu tempo. Ele tem 87, ele tem 87, acho eu. Exato, faço 88 para muito bem. Pronto, então vamos lá então. Nuno, começamos então por ti desta vez. O que é que tu achas desta eleição, deste Papa latino? É uma inovação na Igreja, uma inovação no Vaticano, numa altura tanto crítica. O que é que tu achas sobre isto? Olha, para já esclarecer, quero a vocês dois, quero os ouvintes, que antes de responder à pergunta, tudo o que vocês assistiram é falso. Aqui uma eleição no Vaticano, do Papa a aparecer, aquilo era um falso direto, nem sequer era direto, porque eles já tinham falado comigo. Eu sou o verdadeiro Papa. O meu nome é Nicolau I, agora. Já tinha sido eleito, porque agora sou o Papa Nicolau. Para lembrar uma história que o Carlos contou aqui há uns tempos, Papa Nicolau. Portanto, eu que sou o verdadeiro Papa. Portanto, vamos falar sobre a minha eleição. Olha que não é muito bom ser Papa Nicolau. Mas foi o nome que eu escolhi para homenagear o Pai Natal. Ele era Papa Nicolau, mas papou por um sítio que... Bom, portanto, vamos falar sobre a minha eleição. Segundo exames. Sobre a minha eleição. Agora, aquele que dizem ser o Francisquinho... Argentino, é assim, já se... Por isso aí vou começar a falar sobre jornalistas, porque há aqui alguém ao lado que gosta de dizer mal de jornalistas. Já sabiam quem ia ser entre este e aquele, o outro, o cardeal italiano, o cardeal não sei o quê, ah, ia ser asiático, tem... Apostas não faltavam. Alguém acertou? Não. Mania que acertam em tudo, o que vem na comunicação social, não é o que vai ser, nota-se. Argentino. Foi, eu de certa maneira, mas cada um tem as suas previsões, já suspeitava que iam sair da Europa. Se bem que eu li uma coisa, que é o primeiro Papa não europeu, será assim? Eu estou a crer que é. Nunca houve um Papa fora da Europa, em tantos séculos. Nem americano, nem australiano. Lembra-te durante muitos anos? Não. Havia muitos alemães, não é? Nunca, essa hipótese nunca se poderia pôr. Poderia ser destas regiões aqui... circundantes. Isso. Pois. Porquê? Porque em tempos muito antigos, já depois da fundação da Igreja Católica, do Pedro ter se arvorado em primeiro Papa. Conclusão. É natural que muitas dessas regiões circundantes do mar Mediterrâneo tivesse sido Papa, mas, propriamente dito, verdadeiramente, eram todos mesmo europeus. Agora, saíram da Europa e foram para a Argentina. É certo que é um país, se fosse no Brasil ainda era mais notório, é um país que vive mais, já há uns tempos falámos aqui sobre um tema da emissão, foi mesmo os povos latinos, é um país que vive mais a religião, se bem que para eles, a maior parte, por muitos deles, o Deus é o Maradona, não é bem o Deus que a gente conhece. Ah, alguns é o Messi, agora depende. Agora é o Messi. Agora é o Papa. Eu vi um argentino. Será por coincidência que o Messi também não é argentino? Pois, por isso é que eu estou a dizer, ou é o Maradona ou o Messi, o Deus. É a Argentina. Agora tem três deuses, tem o Maradona, o Messi e o Bergoglio. O Bergoglio. Ah, é? É o nome dele? Jorge Mario Jorge Bergoglio. Talvez ascendência italiana. Os pais eram italianos. É que a América Latina tinha de ser. Tinha de ser descendentes. Ouvi um comentário de um argentino que esteve lá no Vaticano. É da maneira que o resto do mundo vai começar a falar sobre a Argentina sem ser sobre o desporto. Quase sempre sobre o futebol. Se foi uma boa opção. Claro que não se pode generalizar a dizer que um argentino é igual aos outros todos. Eu já fui vendo, vi a primeira aparição dele. Logo das primeiras frases foi: os cardeais foram buscar quase ao fim do mundo. Achei curioso. E a postura dele tende a ser mais descontraída, mais aberta para o povo em geral. E dar uma nova imagem à Igreja, que é o que muita gente apela. No dia a seguir, no próprio dia, surgem supostas ligações à ditadura militar, na Argentina. Surgem as posturas dele em relação ao casamento homossexual, que é contra. E surge a postura dele em relação ao aborto, que é contra, mesmo que a mulher tenha sido violada. O que é que eu quero dizer com isto? Quer fosse argentino, quer fosse chinês, quer fosse ucraniano. Ou imaginem só português. Onde sempre, durante meia dúzia de dias, onde sempre surgir as vozes contra, as vozes a favor e tal. Perguntam-me, eu vou já falar mais à frente, vou falar sobre outras coisas relacionadas com esta semana. Em relação a ele específico, sei lá, vou esperar. Passa a palavra. Ora bem, é o que nós todos temos de fazer. Nós não podemos prever o futuro e, neste caso, muito menos. Parece que a postura dele, que é mais para a frente, será, nunca chegará aos calcanhares, penso eu, que esse ficou para a história de todos os tempos, que foi o Paulo II. João Paulo II. Era muito bem. Sabe dizer o nome dele, do polaco? Eu não. Caron Wojtyla. A Wojtyla, sei. Conclusão. É uma incógnita e ele dá a impressão que vai remar contra a maré. E ontem de manhã começou a conversa com os jornalistas a dizer: caros amigos, que é coisa que normalmente não é associada à religião e à comunicação. Ele dá a impressão que é uma pessoa mais comunicativa e mais concordata. Descontraída, parece. E, por conseguinte, é natural que vá fazer coisas boas, mas daí até o deixarem fazer certas coisas também é uma incógnita, porque nós sabemos que é o Papa, se o Senhor é o que está à frente, mas há os conselheiros, há estes, há aqueles, não sei o que é como nos governos, e aquilo não passa de um governo, não é um governo civil, mas é um governo espiritual. Para todas estas premissas, o que é que irá sair? Lá está, como diz o outro, só Deus sabe o que virá. E eu sou ateu. Mas a postura dele também, agora vou associar mesmo ao povo argentino. Já que não saímos de Itália, ou Alemanha, ou Polónia, aqui na Europa, é natural que, vindo uma pessoa do outro lado do Atlântico e habituado a outro meio, é natural que a postura dele seja diferente e vá ser mais aberta e mais menos, como é que se diz? Menos formal. Exato. Todo direitinho e com este é capaz disso acontecer. E ele dá o que vai gerar mais notícias. E ele dá-me a impressão que é essa realmente a postura dele. Que vamos, é uma pessoa mais, mais ligada. Mais latina, mais argentina. Ao Carlos, tu há um bocado disseste uma coisa que o único Papa latino, não. Papa da América Latina. Da América Latina. Faltou da América. Não, ele disse, ele disse. Ah, disse então, desculpa, Carlinhos, e eu nessa altura... Olha aqui a carta, altura, está aqui a imunização. Nessa altura ainda estava um bocadinho a dormir. Está aqui a imunização, os latinos, os latinos são os italianos, os portugueses, os espanhóis, os aquela América, romanos, aquela América, por é alguma razão, porquê? Para os portugueses e espanhóis que as colonizaram. E mais ninguém. E mais ninguém. Depois é que começaram a vir povos de outras nações, como Alemanha, Suécia, Noruega... Mas assim, não há nenhum país destes... Nem da América Central, Panamá, etc., que fale francês, que tenha um idioma oficial francês ou não. Nada, nada, nada. Não, é só que na Jamaica, por exemplo, é inglês. Pois. Tá bem, mas a Jamaica, mas a Jamaica é, já é... É uma espécie de microclima. Já é uma... Mas é na América Central. Sim, mas... Central já não é América. Pois, a América do Latina. Sul. Sim, sim, não, América do Sul é América Latina, Portugal e Espanha. É, mais nada. Bom, sim, é mais continuo. Nada. Carlos. Mas eu, por acaso, tenho algumas opiniões. Primeiro, acho que é bom uma renovação. Mas há uma coisa aqui que eu reparo. Este senhor, este Jorge Mário Bergoglio, veio de um país, durante muitos anos, que ficou na mão de baixo. Não é? E, portanto, tal como João Paulo II, ele aprendeu a ser um bocadinho mais humilde. Nós vimos a postura do Ratzinger. O Ratzinger era vaidoso, era um bocadinho... A Igreja Católica acabou, o resto... Por isso é que ele teve os problemas que teve em 2007, até o pôr na ordem. Mas é aquela base, quer dizer... Ele começou com uma postura muito... Até quase pode ser que com muitas influências nazis, o Ratzinger. Mas pronto. Ok, desculpe interromper um bocadinho. Isto é para interromper a conversa de várias. Nós temos de ver as... Não é bem raças, mas a maneira de ser. Ratzinger, o que é? Alemão. E qual é a postura do alemão perante o seu... Atenção seriano? Ao que vai dizer agora sobre o povo alemão. Se não quer andar ao soco. Não, eu os alemães, para mim... É o quê? São boas pessoas. Um alemão, são os melhores da Europa. Um alemão sozinho... É um camaradão bestial. Todos juntos é o quê? É dois, melhor. Dois ou três alemães. São é o os fim maiores. Do mundo. São os maiores. Em certa medida, assim como os nórdicos, têm uma maneira de ser muito mais prática. E desenvolvem. E quando têm uma ideia em mente, levam-na até ao fim. E os latinos, seja o que Deus quiser, boa noite, e meia dúzia de dança, e não são tão eficazes como os... Mas falta de nível cultural, a maioria. Que há na Alemanha. Isso. Pois claro. É a base. Só que... É a base dos nórdicos. É cultural, mas também é muito mais perigoso. Não é? Pois. Porque eles acabam por utilizar a cultura para o mal. Para o mal, muitas vezes. Mas pronto, mas isto, o Ratzinger, basicamente foi... Não, foi, resolvemos isso. Pronto, é assim. Aí eu não vou. Em dois assaltos. É assim, pronto, depois de repente, há uma frase que me fica na cabeça. Fratelli e sorelle, buona sera. A forma como ele diz aquilo parecia o Papa João Paulo II. A voz, o tom de voz, aquela calma. Mas quem? E este é o Francisco. Este Francisco. É isso que eu digo. É isso que eu digo, o Francisco. Tem-se muitas semelhanças. Aparecer o João Paulo. Mas já está a Polónia e a Argentina, não é? Mas está... Não, não, não, não, não, mas tem a ver. Mas tem a ver, tem a ver. Tem a ver, desculpa. Tem a ver porque as origens não é bem a mesma coisa, mas o João Paulo II veio de trabalhador, de isto, daquilo, antes de entrar para a Igreja. Portanto, sentiu na pele. Exatamente. O que era ser povo. O que era estar lá embaixo. Exatamente. E este dá-me a impressão, apesar de ser jesuíta, mas as suas origens também vêm um humildes. Pouco por aí. Agora, sim, e de um país que passou dificuldades. Ou seja, ele mesmo aquelas que não passou, Assistiu de perto. Sentiu-as e viveu-as, porque segundo familiares, as crónicas. Familiares que morreram, segundo amigos, as crónicas, ele vivia muito para a comunidade. E os argentinos gostavam dele. Até é sócio de um clube de futebol, vejam lá. Vê lá. Pois até. Claro. São Lorenzo. Quer dizer, estava ligado ao povo. Exatamente. E dá-nos a impressão que o Ratzinger era mais. Não, ele sempre foi muito elitista. Estavam ligados ao povo, mas você ainda há bocado disse que é o Papa que manda, mas ali à volta os mamões todos estão. E ele, entrando no Vaticano, pode ter mudado a sua postura. Vamos ver. Não é bem assim. Não. O João Paulo II também foi, e também foi circundado por coisa. O que é teve pulso para se admirar. Vamos a ver se este também mas deixa tem... Mas deixa-me uma coisa antes que alguém fale nisso e eu perca aquilo que eu queria dizer. Este João Paulo II... Aliás, este... Este João Paulo II já morreu há 8 anos. Este Francisco faz lembrar três coisas. Primeiro, Argentina e Polónia, ou seja, dois países em comum, no sentido de já estarem no modo baixo, não é? E por isso é que este senhor é muito mais humilde, até a vestimenta dele, o calçado teve que ser melhor do que aquilo que ele tinha, porque enfim. E o outro tinha passado pela Segunda Guerra. Exatamente. E este não passou pela Segunda Guerra, mas passou por uma das. Mas passou por muita coisa. Muitas revoluções. Pronto. E por muitas coisas que nem é bom pensar. Pronto. A Argentina também passou momentos muito bons, mas também depois acabou numa vergonha, que foi uma coisa. E eu posso dizer uma coisa, porque ele é só. Um aninho mais velho do que eu. É, 36. E ele tem 36 e eu tenho 37. É de 36. Ah, de 36 eu sou... Não, tem certo, está certo. Eu vou fazer isso. Eu sou 37. Pois. Porque é o seguinte, eu vivi o peronismo, a Evita, eu vivi essas coisas todas. E, mas cá longe no nosso Portugal, no nosso cantinho. Agora, ele metido lá, naquele ambiente, eu faço ideia que devia ter passado muito. Portanto, como o João Paulo II, lá com a Segunda Guerra Mundial, essa coisa, foram indivíduos que viveram muitas dificuldades, tanto físicas como mentais, como... Exato. Como tudo. Mas assim, este tinha falado, essa é a primeira coisa, a Argentina, a Polónia. Segundo, faz nitidamente lembrar o João Paulo II, nitidamente. E terceiro, uma coisa que eu não queria lembrar, mas lembro, que foi o João Paulo I. Sim, teve lá 31 dias. É que se este Papa quer ser tão revolucionário como o João Paulo I... Essa história... Vai durar mais ou menos o mesmo tempo. Ainda hoje. É mais uma história. Vai durar mais ou menos... Há mais uma história, como muitas das histórias que se contam por aí. Ainda hoje se questiona. Portanto, convém que ele seja tipo João Paulo II, não João Paulo I, porque senão daqui a uns tempos vamos estar todos em conclave para... Para escolher. Qual era o filme que ele tinha visto? O Sandália dos... Do Pescador. Pescador. Esse se calhar porque também andou a ver e vai ser. Quem é o? É o Papa, é um pescador. O Pedro, o que era? Era pescador. E então andou à pesca pelo mundo fora a pescar para a igreja. E é o que os papas fazem. O João Paulo I é um bocado aqui como o Joaquim Pereira. É uma visão utópica. Quase. Pois, ele queria que uma aproximação ao povo, que é igualdade. Só que no caso dele correu mal. Igualdade para todos e não sei quanto. Foi muito abrupto. Foi, durou o que durou. Se ele não tivesse começado logo a matar, talvez durasse mais um tempinho. Bom, isto é especulado. Talvez não tivessem matado. Não. Isto é lá. Não sabemos lá o que é que lhe aconteceu. Não tinha dado tanto cabos a cabeça e ter um esgotamento. E por aí é que ele se foi. Nós é que sabemos. Nós é que sabemos. Só nós três é que sabemos. É assim, ele claro que vai ter que pegar, ele vai ter que pegar no Batilix, não é? Vai ter que pegar naquelas questões todas, no documento secreto do Ratzinger, lá dizer, olha, pá, não contes com este, depois conta com aquele. Não é? Pois não, também é uma coisa que eu fico muito, muito mais tranquilo. Eu não vejo a Igreja Argentina nem da América Latina envolvida nestas polémicas todas. Claro, também os há, não é? Padres pedófilos, etc. Também os há. Mas eu não vejo a Igreja da América Latina, estar envolvida neste centro de polémicas. Vejo os Estados Unidos e a Europa. Não vejo... Os Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos da América. Não falo... Pronto, da América do Norte em geral. Ou seja, ainda bem, né, que vem alguém de fora pôr um bocadinho de ar novo, fresco nisto. Só há uma coisa que me preocupa. Este Papa parece muito frágil. Às vezes são os primeiros, são até os que duram mais tempo. Estou o bicho a falar uma vez ou duas, já sabes se é frágil. Se não, é frágil. Não, mas ele parece-me muito... parece que daqui a 4, 5 anos vai começar a ter uma degradação de saúde um bocadinho perigosa. Pode ser que não, pode ser que não, oxalá que não. Mas ele já me parece, uma pessoa que, sim, tudo bem, que anda tudo bem, muito calmo, e tudo bem, e até anda bem, etc. Mas parece-me ter, não sei... Mas fragilidade já a aparecer. É, já há uma certa... Por exemplo, eu não, mas também cá está, é assim, as pessoas são as pessoas que duram mais tempo. Eu não notei isso no Ratzinger, e aí estamos, não é? O que eu acho é que não percebo a idade. 76, o outro tinha 78. Para que é que escolhem papas já nos 80 anos ou quase? É que está para durar meia dúzia de anos. Não sei. Tanta coisa, para escolher um mais jovem, nota-se. Mas, por acaso, o João Paulo II tinha 64, não era? Ah, esse era, tinha para aí 15 anos menos, ou o quê? Não tenho certeza, mas era bem... Era à volta disso. Também não tenho a certeza, mas era assim. Por isso é que ele durou, por isso é que ele foi dos papas que teve mais tempo. Porque tinha ele durou, ele teve lá, ele teve... Mas teve mais 25 anos, 78. Ele teve 27, 27 anos. 27. É, teve 27 anos. Tem mais tempo de papado, não sei. Mas está, quando começou não tinha 80. Não, tinha pai de 63 ou 64. Portanto? Eu ainda me lembro de ter visto um vídeo dele a cantar. Um vídeo dele a cantar lá para os fiéis, não sei o quê. Mas uma coisa muito. Muito jovem. Ele mesmo no seu espírito, apesar de já ter os seus 60 e tal, ele mantinha o espírito ainda da juventude, lá está. Uma consequência benéfica da sua juventude, apesar de ter passado trabalhos com a guerra e com o trabalho mesmo, porque em profissões pesadas, foi uma pessoa que sempre foi sempre de luta e manteve esse vigor por muito tempo. Há uma coisa que eu também aprendi e comecei a pensar sobre isto. As pessoas, muitas pessoas tinham esperança e têm esperança de que um dia o casamento homossexual seja legalizado pela Igreja. É assim, eu tenho a pensar sobre isso. Nós temos que aceitar, quando vamos contra, entre aspas, a sociedade, ou seja, nós temos que ter, a sociedade ou enfim, as regras já estabelecidas, ou contra uma entidade, nós temos que ter margem para seguir o nosso caminho, mas não podemos querer tudo. Quando um dos mandamentos é que crescei e multiplicai-vos, haver duas pessoas que não se podem multiplicar, não estão a corresponder aos mandamentos básicos. É assim, o celibato não está contemplado nos 10 mandamentos. O facto de não haver sacerdotisas não está contemplado nos mandamentos. Mas o facto de haver o crescei e multiplicai-vos está. As pessoas têm que ter paciência. Casamento civil, acho muito bem. Pela Igreja, acho que é um desrespeito. Isso também acho, nunca bem. Não? E a história inicial, quem foram supostamente os primeiros? Adão e Eva, homem e mulher, para quê? Para haver sucessores. Com dois homens, como é que há? Isso seria para o programa, e se que salvo erro, já falámos disso, do Adão e Eva serem os do paraíso. Isso é outra história muito, muito mal contada. Mas o que eu queria dizer. Estas inovações, todas, inovações que está mal porque já vem de séculos e séculos e séculos, o pedofilismo e essa coisa toda. E mesmo até a homossexualidade. Isso não é de agora. Isso sempre existiu há muitos, muitos séculos atrás. O que é, uma vez que nós já estamos no século XXI e tínhamos a obrigação de ter a cabeça bem assente nos ombros, eu não discordo que haja homossexualidade, que haja pedofilismo, mas tudo numa maneira mais... O pedofilismo nem tanto, mas principalmente a homossexualidade. Adotarem filhos. São duas mulheres. A mulher está mais preparada para pôr os filhos. Agora um homem estar a preparar... a tomar conta de um filho. Epá, não sei, há certas coisas que, apesar de não ser contra, não concordo bem na oficialização. Mas isso já varia de pessoa para pessoa. Agora, cá está. Há mulheres que não têm o mínimo instinto de mães e há homens que são muito mais cuidadosos do mas que... Mas Pronto, está bem. Também é uma verdade. E, mas aí isto era caso a caso. Isto é caso a caso. Exato. Testes psicotécnicos servem para alguma coisa. Eu, em relação à pedofilia, tenho uma ideia muito... Tenho uma noção muito, muito mais... Radical. Mais radical. Eu acho que a pedofilia, primeiro, acaba por ser uma coisa errada. Porque implica que a criança faça uma coisa que não queira. Embora para mim a pedofilia é uma coisa muito relativa. Que há algumas miúdas de 14, 15 anos que não acontece nada porque ninguém lhes pega, porque elas andam à procura. Lá está, estás a ver. Há algumas que mereciam. E eu falo na pedofilia infantil, mesmo infantil. Agora já... Dos 12, 13, a partir principalmente, já não falo mais, a partir dos 12 anos, estava a falar das muitas mesmo. Das vezes já não é pedofilia. Eu acho que não tem nenhum e eu tenho conhecimento de muitos casos que é preciso o homem, neste caso sendo a rapariga, a atirar-se ao caso, a atirar-se de maneira que o homem tem de ter muita, muita força para conseguir resistir. Porque se não resiste, lá está o... E ele é que é o pedófilo, o criminoso. Quando muitas das vezes, e até em muitos casos até, agora virando um bocadinho a bola, muitas vezes sem haver nada, mas elas com a mania de quererem aquele planinho e para lhe estragarem a vida, veem que não conseguem de outra maneira. Então acusam-no de ter feito ataques e não sei o quê, quando é muitas vezes mentira. Isto da pedofilia tem muito. Aí, muito quando, agora, quando, voltando ao Papa Nisto. Não é preciso ser sobre ele em específico, mas eu esta semana, quer na terça, quer na quarta, tive atento a uma coisa. Já falámos aqui uma vez, um assunto foi mesmo a religião católica, e eu disse aqui que para que novas infraestruturas e construções e novas ideias, não sei o quê, quando vais à missa e quase todas as pessoas têm mais de 50 ou 60 anos. No entanto, chega a estas alturas e é a loucura que se vê. A quantidade de pessoas, desde logo que estavam no Vaticano, que vieram de sei lá de onde, vieram do Brasil, vieram dos Estados Unidos, vieram da Suécia, vieram... Estavam ali gente doida e ficaram lá a dormir e era uma emoção muito grande vir o cardeal cá fora dizer "Abemos Papa", foi o melhor momento da minha vida e tal. Mas não só as pessoas estavam lá, a atenção que se deu. RTP1 teve a tarde inteira em direto com aquilo, por exemplo. A RAI nem se fala, não é? Porque é RAI. E não são a RTP1, a Euronews sempre em contacto. Eram os canais todos. Em contacto permanente com aquilo. Canais de notícias, era tudo e não ligado. Só, a RTP1 não é notícias. A ver se saía o fumo cor-de-rosa e tal. E eu nestas alturas fico a pensar. Primeiro, fico a pensar se a religião católica está assim tão em baixo. Em momentos desses ficamos na dúvida, mas também depende da origem das pessoas e tal. Segundo, o que é que dão, e sendo lá vou eu ser realista, o que é que dão, para que é que dão tanta importância em esta coisa, escolha e tal, o que é que um Papa muda no mundo? Em específico. É isso que eu fico a pensar. É sim, isto é como ter um presidente da maior nação do mundo, não é? São mais de 1.200 milhões de pessoas. Qual é a maior nação do mundo? Sem ser o Vaticano. Não, sem ser um país. Qual é o país mais importante do mundo? China, Estados Unidos. O que é que a eleição do presidente do Obama ou do presidente chinês vai mudar na tua vida? Mas repara uma coisa. Mas o presidente da China muda na China. O presidente dos Estados Unidos muda nos Estados Unidos. O presidente da religião católica muda em todo o mundo, porque em todo o mundo há católicos. Mas atenção. Eu sou um bocadinho contra essas ideias. O presidente da América, se chegar, muda a vida na América. Mas, também não mas tem a influência no resto do mundo. Mas é assim, na China. Mas isso é em termos práticos. Prático. É a economia, é o mercado, é as políticas. Mas isto é o Papa. É o espiritual. A parte espiritual. Então, por exemplo, como eu, que somos ateus. Para nós, eu sou ateu, eu vou à missa. Eu sou agnóstico, não sou ateu. É diferente. Eu também já disse sou agnóstico. É uma coisa. Mas isto é, por exemplo, não é preciso mais longe. Tu tens Lourdes, tu tens Fátima. Quem me dera ter orgulho de dizer Fátima. Por acaso não tenho nenhuma delas, mas se você me quiser apresentá-las, e Elizabeth também, se quiser vir, podem vir todas. E conclusão das conclusões. Tu vais lá. Eu sei, vou, é só você apresentar. E vês, aquilo cheio de gente. De quê? Teias? Ah! Estamos a falar de coisas sérias, vamos já embora. A presença da minha missão. A missão e a imunização estão aí. Não chega, este é pouco. Depende, não é bem estar cheio. Você vê a Fátima cheio no dia 13 de maio e 13 de outubro meio cheio. De resto, não vem a conversas que está cheio. Há muitas. É um urso em França? Não sei bem como. Não, mas em agosto também há muita gente. Há muitos imigrantes, sim. Por exemplo, até estrangeiros que vêm lá da Conchinchina, vêm a Fátima, mas e vão a Lourdes. Eu que já não indo... Isto, Nuno, eu volto à minha. O Pubinho está de tal maneira sacrificado com os governos que tem nos seus próprios países... Tentam outra forma. E a religião é a... É a fuga. Pois, já falámos disso aqui. Já falámos disso aqui. Mas o que eu questiono é duas coisas. Se, primeiro, e volto a dizer, o que é que isso muda na prática, na vida da maioria das pessoas? E segundo, qual é a percentagem das pessoas que realmente estão ligadas àquilo? Não sei. Continuo, né? Um dia vou fazer um inquérito mundial. Não, é assim. Tu, para ir lá ao Vaticano, não é? Para assistir à cerimónia, não tens que declarar que és católico. Não é preciso. É. Qualquer pessoa pode ir lá. Exatamente. Por exemplo, a festa do Avante. Não vão lá os PSDs e os não sei quem, os da extrema-direita também não vão lá à festa do Avante. Ou seja... Ali a Fátima é a mesma coisa. A pessoa pode não gostar daquilo e não sei o quê. Mas vai para o ambiente. Mas vai lá para o ambiente, por uma coisa. E é bonito. E vou aparecer na televisão. Basta. E há um grande momento. Ah, eu fui assistir à eleição. Eu fui uma das primeiras pessoas a ouvir Habemus Papa. Papam. Papa-me. Eu hei de papar alguém. Alguém não há alguma coisa. Nós estamos na situação que eu falei no outro dia. Que há o Papa Francisco I e eu, que sou verdadeiro, não sou o primeiro. Há dois Papas, há o Papa misto. Pronto. Estamos aquilo. Isto ou aquilo. Não é só isto. Estamos aquilo nessa, também. Estamos nessa situação de degredo de conversa. Bem, mas há uma coisa. Tu não. Está. O futuro dirá. Nós não podemos prever o futuro. Só daqui para uns mesinhos, até ver, é que na minha opinião, é que começaremos a ver qualquer reação ao que ele vai fazer. O que chega à conclusão é que a América Latina está no centro das nossas conversas. Claro. Depois o Hugo Chávez, uma semana depois. Não, e repara uma coisa, vou dar um exemplo muito concreto. Para a semana vai alguém morrer no Brasil. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu sou agnóstico. Eu cheguei a ter... Eu vou aqui utilizar a expressão e peço desculpa se vou ofender alguém, mas... eu vou dizer as coisas como disse ontem. Eu até falei do Papa do Francisco, não é? Do Papa Francisco I. E saiu-me, pai, duas ou três vezes a palavra gajo. Mas aqui é o gajo da Argentina, não sei. Porque eu não falo... Para mim, Papa não é mais do que um presidente de uma coletividade, neste caso, uma instituição... Para nada, para mim, aquilo que ele disser, para mim, se ele dizer, ai tal, homens e mulheres agora podem casar-se, isto não é nada comigo. Eu já tinha anotado as minhas regras, portanto, é aquela base. Quer dizer, ou seja, para mim, não a Igreja Católica, aliás, qualquer religião, não diz minimamente nada, mas ao mesmo tempo, a sugestão do tema foi minha. Ou seja, ao mesmo tempo, há coisas, porque são importantes para o mundo, porque o mundo lhes dá mediatismo, não é? E nós acabamos por ter também aquela situação do deixa-me estar informado, deixa-me acompanhar. Ah, é mais por aí. Pois. Saber, não é seguir. Não, porque, saber não é seguir. E porque ao mesmo tempo há aquele momento, isto é bonito, não é? É bonito, não é? Não sei qual é que será a reação do novo Papa, não é? Por conta dos efeitos, eu já fui católico, não é? E portanto, para mim, a eleição, não houve eleição para mim que fosse importante, mas já houve uma morte que foi trágica para mim, e ao mesmo tempo houve qualquer coisa quando o Papa João Paulo II falava, isso parava tudo. Eu ficava a ouvir o Papa, podia ter muita coisa para fazer, mas eu ficava a ouvir aquele Papa. O resto parava. É assim, também não é difícil, Papa João Paulo II, não há muitos como ele. Já. Foi agora, o caso único. Agora, a verdade é que se fosse o Ratzinger, era capaz de também prestar atenção àquilo que ele dissesse, se não fosse crente, mas já não era, pronto. Mas é aquela base, quer dizer, eu acabo por sempre por estar atento, por ter aquela curiosidade. O que é que ele dirá? Porque eu também já estive dentro da barricada, ou seja, já sei que já. E depois há aquela coisa, assim, para todos os efeitos, a religião católica é a religião, aliás, a vertente católica é a vertente predominante da religião cristã em Portugal. E portanto nós ouvimos sempre falar disto. E acabamos por ter que estar de alguma forma informados. Porque, quer dizer, se nós não falamos de rugby num país em que é o rugby que mais lidera em termos desportivos, nós estamos fora do contexto numa parte importante da sociedade. Né? Ou seja, por vários motivos. Eu sinto-me ou curioso para saber, ou com necessidade de estar a par, não é? Porque, vamos lá ver uma coisa, se nós, por exemplo, se nós muitas vezes, por exemplo, agora se me fizerem alguma coisa, algo se comunicar alguma coisa, por exemplo, sobre, sei lá, vamos imaginar que há alguma coisa sobre futebol e eu não percebo nada de futebol, mas é isso que mais se fala aqui no país. Eu estou fora dessa realidade, eu muitas vezes tenho de ficar calado, porque não percebo. Mesmo com a religião, fala-se muito da religião. Ou seja, quanto mais temas eu souber, mas isto é só, quanto mais temas eu souber, mais coisas vou poder falar. Claro que uma pessoa, para discutir qualquer assunto, quando quer discutir, tem de minimamente informar-se do que se passa. Porque, por exemplo, eu para dizer mal ou bem de qualquer coisa, sou um idiota que eu não me considero é que vou fazer isso. Eu se digo que isto assim, é porque vi ou li ou qualquer coisa sobre esse assunto. Agora, só dizer mal por mal por mal. É por isso que eu também, apesar de não me interessar minimamente o que se vai passar, o que ele vai fazer na igreja, mas convém sempre ouvir qualquer coisinha, que é para em qualquer altura poder dizer da minha justiça. E é isso. Tem um jeito. Tenho sugestão de música. É, Posso falar? pode. Vamos até à Áustria. Mais concretamente, já cabe a ser dizer isto. Emil Forstgrund, monarquia de Habsburgo, a 31 de janeiro de 1797, nascia Franz Peter Schubert. O Schubert criou melodias muito conhecidas como Ave Maria. Vamos ficar com Ave Maria. Olha, uma ideia. É uma das, lá está, apesar de não ser da igreja, e esta música não é da igreja, mas foi feita para a igreja. Vivia muito tempo, há 31 anos. Conclusão. É uma música Bela, bem bela, construída, com belíssima. aqueles instrumentos que a gente gosta, Fantástico. bem construída melodicamente. Vamos embora. Sim, quem é que a vai cantar? Sou eu. Acabou já fugir, que é Sei para lá, dar. quem Eu vou já é? fugir. É a senhora que se ouve, não sei quem é, canta mesmo o nome dela. Não podes pôr a Celine Dion, ela canta bem. Oh, fogo, Celine Dion, oh, fogo, está bem, se tu mandas, pode ser. Há muito Já, ele sítio. já está aqui Há a voltar no mar. muito Eu não sítio mando aqui. sugiro. Até. Ela, Ana Muscuri. Mas eu queria mais antigo. Tu também vai mais antigo. Aquela mais conhecida que se ouve, não sei quem a canta, mas é uma antiga. Pronto, a composição é de Schubert. Ui, peraí, No. o que é que tu vais pôr? É o Ave Maria. Não é isso, é que. Tu há bocado estiveste ali a. Tu falaste numa antiga e estás-me a fazer lembrar o Alessandro Moreschi. Não, não é. É que o Alessandro Moreschi foi o último castrati, tinha aos 51 anos. Ah, não, não é. É isto. Sim, pronto. Até para a semana, no dia 24 de março, cá estaremos. Se calhar até já sei para falar sobre o quê, mas na altura veremos se os dois compinches, amigos, companheiros, camaradas, concordam com o tema. Eu despeço-me, volto daqui a 7 dias, se não morrer antes. E se não for para o Vaticano, porque eu não sei bem quando é que vou morar para o Vaticano. Não é que é, não é esta. Não, é outra coisa. Bom, vamos embora. Então, muito boa tarde a todos. Espero que não se tenham zangado muito connosco e nós demos a nossa opinião, humilde opinião. Olha, que tenham uma boa semana e 2 a 8 dias cá estaremos. Sete. Se Deus quiser. De 2 a 8. Não, de 2 a 7. Uma semana tem 7 dias. Hoje já está a Mas contar com o dia de hoje. nós dizemos sempre 2 a 8, que é precisamente os 7 dias que se passam de intermédio. Mais o de hoje. Mais o de hoje. Hoje também deve ser. É sim. É sim. Matematicamente. 7 mais 1 dá 8. Faltas tu ou. Estava a pensar. Luís, não. Sou eu. Não, é um Monteiro. Pronto. Eu despeço-me também por aqui. Não despeço nada. Eu vou ficar com vocês. Até às 5 da tarde. Está bem. Pronto. Não, então eu despeço-me por aqui também. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde. Na próxima semana vamos falar sobre asterisco. Não vamos dizer qual é que é o tema. Ainda mais eu também não sei qual é que é. Mas eu despeço-me por aqui. Desejo a todos a continuação de uma boa tarde. Então, na companhia da vossa antena web. E pronto, e até para a semana.